Olá, a partir de agora, o programa Antena Web Show. 2 horas de muita música pra você, aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web. A música do passado, aqui no presente, escrevendo uma nova história para o futuro, né? Uma boa noite pra você nesse domingão, hein? Você que está aí conectado com a Rádio Antena Web, na audiência do programa Antena Web Show. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, ok? E nesse primeiro bloco aí nós vamos trazer Elis Regina, a Lei Disse. E depois uma dose dupla aí com o Rei Roberto Carlos, o Portão, e depois Emoções. E ainda Milton Nascimento, Caçador de Mim, tá? João Neto e Frederico, Sua Majestade o Sabiá. Ainda neste bloco, Benito de Paula, Madalena. E fechamos este bloco com Chico Camargo e Xodó, Mudança. Uma boa noite pra você e boa programação aí no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Mulher, se Deus não criasse você, ele próprio custava crer. Mas só que tem que não dá pé você ser a mulher de quem Vinícius falou. Agora cada qual no seu lugar. Não tem nada se a jogada dela é ver a lua em vez de um lar. Pureza é um nome de mulher. Ah, que pena que me dá ela não ser mais Teresa mulher. Mulher, não criasse você, ele próprio custava crer. Mas só que tem que não dá pé você ser a mulher de quem Vinícius falou. Dose dupla. Dose dupla.

Olhei pra família, olhei pras crianças, e a nossa mudança já estava esperando. Pedi que ajeitasse em cima da casa a mesa bem larga de jacarandá, porque lá na tulha, socado até o teto, tem os objetos que eu quero que vá. E ali foram pondo enxada e machado, o velho arado e a mão de pilão, um baú bem velho já sem dobradiças, e as rodas maciças do meu carretão. Até o velho coxo do fundo furado, que estava jogado no pasto, eu catei. Olhando essas coisas eu já me consolo, até o manjolo no corvo eu peguei. Lá na velha tulha subi nas beiradas, catei as linhadas e as varas e anzol. Peguei uma sela com rédeas e freios, que estava no esteio do velho paiol. Parei no terreiro, num canto de lado, catei um punhado de cinza e carvão. Lembranças que eu levo, talvez derradeiras, da antiga fogueira do meu São João. Mas quando eu falei, já pode tocar, desci pra pegar o meu chapéu de palha. Na volta peguei uma rosa em botão e beijei o chão do campinho de malha. Em cima da carga fiz o nome do padre, e pro meu compadre abanei o chapéu. Parece que eu ia pro inferno viajando, ali ia deixando meu mundo, meu céu. Até meu cachorro que eu já tinha dado chegou apressado pra ver se era eu. Chegou se apoiando nas patas dianteiras, subiu na rabeira e meu corpo lambeu. Assim eu deixei o meu canto encantado, num dia nublado querendo chover. E os meus objetos dos tempos antigos vão ficar comigo até quando eu morrer. Você está ouvindo o programa Antena Web Show aqui pelo seu canal 2 da Rádio Antena Web. Neste domingo, uma boa noite para você. Na sequência da nossa programação, trazendo aí agora TT Espíndola, escrito nas estrelas. Depois, Leonardo, Coração Bandido. E ainda, Chico Buarque de Holanda, Construção. Também a presença de Silvinha, Primeira Desilusão. E também Paulo Ricardo, RPM, Gênese. E fechamos esse bloco com Renato e seus Bluecaps, Meu Primeiro Amor. Uma boa noite para você. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui no canal 2 da sua rádio Antena Web, o programa Antena Web Show.

Quando você encontrar uma pessoa cega a caminhar na rua e que te pareça estar com dificuldades em se localizar, seja solidário. Faça-a perceber que você está falando com ela, tocando-lhe levemente no braço e ofereça seu auxílio. Caso sua ajuda for aceita, coloque a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado. Dessa forma, o cego irá acompanhá-lo através do movimento do seu corpo. Por isso, ande com naturalidade. Diga não à exclusão. Seja solidário. Uma campanha. Camoazo II. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua rádio Antena Web. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Uma boa noite para você. E vamos dando sequência na nossa programação neste domingo, trazendo agora meia hora de música portuguesa, começando aí com Leonel Nunes, O Calor do Teu Abraço. E depois, Cantares da Beira, Vira de Coimbra, e depois, Mônica Sintra, Como Posso Chegar a Ti, e ainda, Paulo Gonzo, São Gestos, e Fernando Correia, Marx, Casar em Portugal. Depois, Ricardo e Henrique, Menina Veneno. E finalizamos com Roberto Leal, Casar em Portugal. Uma boa noite para você. E fique na sequência da programação aí da Rádio Antena Web, ok?

fico a falar com as paredes até o anoitecer. Menina, veneno, tu tens um jeito sereno de ser, e toda a noite no meu quarto vais-me enlouquecer, enlouquecer, enlouquecer. Lugar até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma uma festa em cada dia. Agosto em Portugal, a gente fica contente. Agosto em Portugal, há lugar para toda a gente. Do Algarve até Bragança, é a mesma alegria. Agosto em Portugal, uma festa em cada dia. Canções mais bonitas têm sido escritas com versos de amor. À noite você ouve a vida, a canção preferida na voz do www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. Antena Web. Nome, por favor? Maiara. Qual é o nome dele? Pergunte pra ele o nome dele, não pra mim. Sempre que quiseres falar com uma pessoa cega que está acompanhada, comunique-se diretamente com ela e não para o acompanhante. A pessoa cega não precisa de intérprete para se comunicar verbalmente. Demonstre respeito. Diga não à exclusão. Uma campanha. Camuazo II. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Uma boa noite para você, neste domingão aí, né? Conectado com a Rádio Antena Web do canal 2. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ok? E vamos então para o nosso bloco final aí, né? É, eu já vou fazer a minha despedida aqui. Prometendo voltar aí no próximo domingo com mais uma seleção musical para todos os ouvintes seletos aí da Rádio Antena Web, ok? Que todos tenham uma excelente semana aí pela frente, abençoada por Deus, né? Com muita prosperidade e principalmente saúde, ok? E muita paz. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Tchau. Vocês então fiquem agora com mais meia hora aí de música internacional, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau mesmo. Li vedo ancora in treno allontanarsi, e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tollerò, com'è difficile restare senza te. Tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami, tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Thank you.

música de ontem, de hoje e de amanhã. E de amanhã. Se dança pra valer. Regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esta música não é apenas um lançamento. Esta music será um sucesso nas pistas. Thank you.